joga a mão pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Pula, sai no chão que eu quero ver zoeira. Essa é nossa, está no nosso terceiro CD. Te procurar, eu te encontrei. Não vou deixar você fugir de mim. Eu tô a fim de contigo namorar. Só com você quero. Eu também tô pensando assim. Me apaixonei por seu dedinho e seu modo de olhar. Já me fez arrepiar. Sai do chão, galera. O som de bacana da show! Pra você, pra você! Já que é assim, chegue pra cá, me dê a mão, vamos dançar na lambada chamega. Chuva descer e poeira levantar. Nunca pare de dançar. Se querer, vou te querer. Vou te agradar, mas não queira me enganar. Eu te escolhi pra ser meu pai. Acho que eu vou me entregar pra dançar. Bacanas! Se me escolheu, se eu passarei. Se te entregar, já me entreguei. Meu amor, eu te darei. Acho que vou me amarrar. Só com você quero ficar. Pra chamegar, pra namorar, para dançar, para se amar. E aí? Não para chamegar. Nunca pare de. Para dançar, pra chamegar, pra se amarrar, pra namorar. Gostou, dá um gritinho!